Start off at 083, on the ground at 31, Salvador ground 121 decimal 9. We contact ground 121 decimal 9, Europa 083, thank you very much, have a good night. Ground 118, Europa 083, we are close to back in the runway. Alabama 083, approve the taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Please say again, 4051, received you very noisy. Approve the taxi via taxi Alpha, Juliet, to gate 11. Roger, Alpha, Juliet, and gate 11, Europa 083, thank you. Gol 971, apenas confirmaram 142 a bordo. 148. 148 a bordo. Sou autorizado o táxi via Índia, ponte para do 10, torre 118, decimal 95, existe altímetro no 0, 15. Via Índia, 1895, pode estar. Um bom fim de semana, um bom trabalho, uma boa noite. Bom voo, bom. Oi, Salvador, uma boa noite, o gol, boa na noite. 71, ótimo, uma ponta de externo. A linha decola, pista no 0, vento 170 graus, 069. Liga, linha decola, 10, gol, 19, 71. Salvador, Tata, Tango Kill Mike, pedindo autorização do reboque. Gente, o Tango Kill Mike aguarde um instante, por gentileza. Ok, obrigado. 1971, decolado aos 37, controle em 119, decimal 8. 098, 1971. Tango Kilo Mike, estou autorizando o reboque do, da posição no 0, parte 1 até a posição 02 ou parte 3. Tango Kilo Mike. Obrigado. Salvador, boa noite, eu tô 3858. 3850, livre pouso no zero, vento através direito 79. Livre pouso, tá 3850. Reporte trem checado, tá 3858. Reportarei, 3858. Salvador, 043 com a X-ray, coordenação, Guarulhos. Poderia confirmar 10043? 2043. Gente, o voo 2043, a informação em curso X-ray, sou autorizado Guarulhos, o nível de voo 360. Vai acordar 10, curva direita, seja da El, Leda Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Via Pedro 10. Bridge, Pedro 16, Belo Horizonte, Drive e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, décima 8, transponder 5045. 0360, Guarulhos, senhor transponder, vou de pausa 0 com a primeira curva direita, perfil da El, Leda. Transição, mostra, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Após Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16, Belo Horizonte, PHZ, Positive T3, para posse. Código Transponder 5045, controle 19.8, chamará pushback, está na posição 8, gol 2043. O gol 2043, posição 08, chama pronto pushback, funcionamento. Chamativo, posição 04, já. 04. O Tango Kilo Mike, que está em reboque, mantenha a posição no através da posição do portão 06 e aguarde instruções. Tango Kilo Mike. Tango Kilo Mike, copiou o solo? Aeronave em reboque, Tango Kilo Mike, mantenha a posição através do portão 06 e aguarde instruções. Ok, Tango Kilo Mike, ok. Agora solo Salvador 3258. 3258, estou autorizado o táxi Alfa, reporta de Juliette. Alfa, Alfa, Juliette. Está autorizado Juliette para a posição 0371. 03 e Alfa. Booker, o Mike está autorizado a prosseguir o reboque até o patch 3, está autorizado. 1970 graus 8 nós, livre pouso, pista no zero. Ok, obrigado, livre pouso. Torres, Salvador, boa noite. Rochonaia 63 e no zero, estabilizado, cabeceira no zero. 63 no zero, aguardando pista livre, vento 1970 graus 08 nós, cheque trem. Vem para mandar baixar de trabalho. Solo aos 49, liberei a direita, solo em 209. 219 ao livrar, obrigado. Baixado e travado, Oxonea 6310. Aguardando pista livre, vento 170 graus 08 nós, Oxonea 6310. 6310. Alô, Salvador, bom dia. Boa noite, tá 3662. Então, 3662, boa noite, autorizado táxi via Alfa Kilo para o Pat 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador na sua escuta, obrigado. Tango Kilo Mike, mantenha a posição e aguarda para ingresso no patch 3. Ok, Tango Kilo Mike. Xanay 6310, solo 851, libera a direita, chama o solo em 1219. Direita, 1219, Xanay 6310. Golda 043 na 4. O Gol 2043 está autorizado. Se tiver funcionamento, é um pronto táxi. É uma táxi, 2043. Tranquilo, Mike, está autorizado, ingresso 43 para a posição 102 da porta terna. Está autorizado, está autorizado. Tranquilo, Mike, está autorizado? Afirma, está autorizado, ingresso no pátio 3 para a posição 02. Está autorizado, reporte ao término. Ok, muito obrigado. De nada. Sonda, Salvador, boa noite, Oceania 6310, livrou. 6310, boa noite, estou autorizado o táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, isso é uma nata de Juliette, 6310. Aproximando a Juliette, 6310. Gente, o 6310, autorizado ingressar a Juliette para a posição 06 do Patiuno. Posição 06, 6310. Salvador, gol 2043, pronto, está com 150 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Poderia confirmar a autonomia? 4 horas. Gente, grata, estou autorizado o táxi à Índia, contestado 10, torre 118, decimal, 95, existe altímetro no 0, no 6, bom voo. 10 no 6, via Índia, eu acho 295, 2043. Boa noite, gol 2043, chega para o ponto zero da 10. Gol 2043, boa noite, autorizado. Alinhar e decola, pista no zero, vento 190 graus, 0 menos. Alinhar e decola, gol 2043. 2043, decolada 59, chame o controle em 119398. 1198, boa. Grato, boa noite. Tranquilo, Mike, reboque efetuado no, na posição 2 do pátio 3. Gente, tranquilo, Mike. Reboque efetuado na posição 2 do pátio 3. Muito obrigado. De nada, boa noite. Tranquilo, Mike. Alfa Salvador, boa noite, boa noite. Levantando 3858. Tente voo no 973. Informação é que você reconfere e aguarda a cópia. Prepara a saída da Eulê da Motiva para o Galeão. Olá, 73, quanto cópia? Pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolada 1-0, curva direita. Saída da Euleda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. VIP do 1-0, Smap, Lu, Vitor, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 1-2-0, decimal 8. E o transponder 5-0-6-3. Apenas confirmando a frequência do controle 1-1-9, decimal 8. Gente, o Golo 973 está pronto para o curso de adicionamento. Gol 973, fazendo o tipo de saldo, chamo para um táxi. Salvador, boa noite. Posição é 6310, posição 6. Autorização Recife. É 6310, informação em curso, X-Ray. Recife autorizado 350 via Amperuisk 58. Decola da 1-0, curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Aracaju. Confirmando Puca, Jambo, Caju. Aciona 5065, controle 1119-8. Questioné 6310, está autorizado Salvador, nível 350, conforme dano apresentado, o Aracaju 58. Saída Puca, Jambo, Aracaju. Pode transpondo 5065, maior controle 198, 6310. Confirmando, comandante, seu QTG autorizado Salvador, autorizado Recife. É, o QTG é mesmo correto, reporta pronto no 06, Xané 6310. Afirmo, Recife destino, tomará quando pronto, na 06. Para o táxi Bono 973 com 67 a bordo, 4 horas de autonomia, fechando Florianópolis. O Gol 973 autorizado táxi Índia, ponto espera da 10, chama a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, 16. Índia, ponto espera para a próxima estrada. Boa noite. Boa noite, Salvador. Boa noite, boa noite, tração Pontifera, 0 para Boa 973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, vento 190 graus, 079. Autorizado, alinhar e decolar, 190, 193. Gol 1973, decolar 229, chama o controle em 119.8, bom voo. 198, controle, 973, uma boa noite. Salvador, boa noite, Satã 3858 com X-Ray e autorização. Satã 3858, X-Ray, confere. Autorizado Fortaleza, nível 350, via Alpes Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti. Momo, Cogbu, Froti. Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Aciona 5070, controle 119.8. Satã 3858, autorizado nível 350 para Fortaleza, pela Alpes Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, na Momo Froti. 5070, código 198 é o controle, a posição é a 3. Planejamento correto, só confirmando 3858, Momo Cogbu Froti. É porta pronta no 03. Afirmativo, Satã 3858. Informe a saída publicada na carta da 3858.